Os residentes do inferno. Ah lá, lá vem, vai meter medo. Ah lá, a religião mete medo. Não, não é assim, meu amigo. Quem avisa, amigo é. Assim como se fala que tem o paraíso, quem mora no paraíso, quem reside no paraíso, quem reside nos planetas intermediários, quem reside nos planetas superiores, quem reside no, nos mundos de espíritos e fantasmas, também vamos falar quem reside no inferno, os residentes do inferno. É assim, quem tem conhecimento só se dá bem, quem sabe mais sofre menos, mas conhecimento de verdade. Isso aí que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento. Então, as pessoas têm uma ideia errada, fazem uma ideia errada de tudo. Tudo errado, está tudo errado, está tudo completamente errado, por isso que o mundo inteirinho está dando errado. Então, sem informação, vai continuar dando errado, vai dar mais errado ainda, porque a maioria das pessoas poderão residir no inferno. Mas se a pessoa tem conhecimento, Bima, ela pode residir nos planetas superiores ou nas moradas eternas de Deus. Aí ela tem escolha, ela tem como escolher, como saber o que fazer e o que não fazer. Tá, já falei demais, não é para explicar, tá bom, é só para falar o tema do programa. Não, tá bom, a senhora tem razão. Então o tema do programa é os residentes do inferno, que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 43. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Que mais? É verdade, eu não ia parar por aqui. Sim, senhora, não. Nós vamos falar, tem aniversário. Tem aniversário atrasado. É culpa sua, Bimala, você que não... Eu leio o que você coloca aqui. Você não colocou, eu não li, agora a culpa é minha. Eu não te lembrei. Não, culpado sou sempre eu. É sempre eu. Vamos falar do Tour 2021 de Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti de canto e dança público de Hare Krishna. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Se eu não falar demais. Culpado sou sempre eu. Eu não vou nem falar se der tempo. Eu vou falar se eu não falar demais. Pronto. Aí você não tem que falar mais nada. Bom, gente boa, então vamos lá ver os residentes do inferno com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Tá tão frio aqui, Bimala, que minha voz já tá falhando. Quem gosta de frio é masoquista, gosta de sofrer. Bimala, o clima tropical, o certo é o clima temperado, não frio demais. Está frio demais, calor demais, chuva demais, seca demais, isso é miséria. É uma das três classes de misérias. Tá bom, Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam jana bhutale swayam rupa kadamahiyam dadati swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos ler o capítulo 1, verso, calma, estou indo lá, verso 43, nome do capítulo, irmão. Observando os astros no campo de batalha. Ah, vai pentear macacos, eu gosto de falar assim, eu acho bonito, Bima. Não, não vou aí não, vai pentear outro macaco então. Ah, tá louco, senhor. Ah, eu sou a prova viva que o homem veio do macaco. Essa asneira de novo, Bima. O homem veio do macaco. E macaquice, parar com essa palhaçada aí. Essas teorias furadas. Então por que parou? Por que que o homem parou de sair do macaco? Ah, só teoria furada. Isso aí não é ciência, isso aí é uma ideia de algum louco aí, ó. Todo mundo tem ideias. Ah, tá louco, senhor. Ciência é teoria, experimento e resultado prático. Se não for assim, não é ciência. Aqui não, aqui é a ciência do amor a Deus. Você ouve a teoria, você faz experiências e você experimenta a verdade absoluta, Deus, Krishna. Tá, já falei demais. Tem nada a ver essas coisas, tá, Bímola? Sim, senhora, então vamos ler. Tudo começou porque se deu bronca. Tá bom, observando os exércitos. É, não tem campo de batalha, mas está no campo de batalha, tá o nome do capítulo. Capítulo 1, verso 43, observando os exércitos, tá bom? Então tá bom. Então, vamos lá tentar cantar esse verso. Utsanakula dharmanam manushyanam janardana narake niyatam vaso bhavatiti anushrushruma. Tradução palavra por palavra. Utsana, arruinado, kula dharmanam, daqueles que têm as tradições familiares, manushyanam, de tais homens, janardana, ó Krishna, outro nome de Deus, narake, no inferno, niyatam, sempre, vasa, residência, bhavati, se converte assim, iti, desse modo, anushrushruma, eu ouvi através da sucessão discipular. Tradução completa. Ó Krishna, mantenedor das pessoas, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Arjun baseia o seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas no que ouviu das autoridades. Esse é o problema, né? As pessoas, bom, primeiro elas nem sabem que existem autoridades sobre Deus. São pessoas autorizadas a falar sobre Deus, assim como tem o professor que é autorizado pelo governo para ensinar, tem assistência técnica autorizada dessa marca, aquela marca. Então, é assim com Deus também. É, uai, se é assim com tudo, por que não com Deus? Com Deus também. Para você saber sobre Deus, você tem que pegar, você tem que se aproximar de uma autoridade sobre Deus, uma pessoa autorizada, qualificada e competente para falar sobre Deus. Senão fica essa história aí, eu acho que o inferno aqui, eu acho que não tem inferno. Ah, mas o inferno como que é? Cada um fala uma coisa, cada um acha uma coisa, mas não importa o que as pessoas acham, o que importa é o que a autoridade acha, o que a autoridade explica, ensina. Ou não, Bimala? Estava falando com um ouvinte sobre isso. Então você pode aprender muitas coisas em muitos lugares, mas de repente essas coisas não são aceitas pelo governo. Então o que você aprendeu não vale nada, não presta para nada e não é aceito em lugar nenhum. Da mesma forma, em relação a Deus, se você não ouve de autoridades, o que você ouviu por aí não adianta nada. Na verdade, é pior ainda, porque confunde as pessoas e afastam as pessoas de Deus. Então, Arjuna baseia o seu argumento não em sua própria experiência pessoal, nem no que ele acha, mas no que ouviu das autoridades. Esta é a maneira de receber conhecimento verdadeiro. Então, quem quer conhecimento verdadeiro tem que se aproximar de pessoas autorizadas a falar sobre Deus, a ensinar sobre Deus e seus mundos, e tudo sobre o inferno, planetas superiores, intermediários, inferiores, mundo dos espíritos e fantasmas. Então, se você quer conhecimento de verdade, se você não quer ser enganado, desviado ou especulado, é porque as pessoas têm os especuladores, são os desfrutadores da mente, Bima. Tá bom, já parei de falar, não é o ponto. É o ponto, é e não é, tá, é ou não é. Tá, especulador, especulador é aquele que vive desfrutando da mente. E essa pessoa aí não tem nenhum compromisso com a verdade e a maioria deles nem sabem o que é verdade. E no final das contas eles acabam assim, oh, eu não sei mais o que acreditar, o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado. Eu já li tanta coisa, já estudei tanta coisa que eu não sei mais nada. Tanto não sei que não sei. Essas loucuras aí, ó. Essas loucuras furadas. Então, esta é a maneira de receber o conhecimento verdadeiro. Uma pessoa não pode alcançar o verdadeiro ponto de conhecimento real sem receber ajuda da pessoa certa que esteja estabelecida nesse conhecimento. Há um sistema na instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, pelo qual uma pessoa tem que se submeter ao processo de ablução antes da morte por suas atividades pecaminosas. Uma pessoa que sempre está ocupada em atividades pecaminosas deve utilizar o processo de ablução chamado Prayashchitta. Se não o fizer, é seguro que será transferida aos planetas infernais para sofrer vidas miseráveis como resultado de suas atividades pecaminosas. No Ishopanishad fala, as pessoas que pregam o falso conhecimento, elas têm que entrar nos planetas infernais, os planetas inferiores. Por quê? Porque elas desviam as pessoas. E aí a pessoa fala, mas como saber quem está certo e quem está errado? Simples. Quem está certo, quem é autorizado, qualificado e competente, ele vive sem medos, sem ansiedade, sem estresse, sem depressão. É por aí. Agora você pega aí supostos líderes espirituais ou religiosos, que eles vivem em depressão, vivem loucos. Como que uma pessoa que não se liberta do estresse, depressão, ansiedade, lamentação, medos e etc. vai liberar alguém? Vai libertar alguém? Pessoas que são presas ao álcool, vinho, ao venenoso intocável vinho, cerveja, álcool, álcool em geral, álcool. Álcool é álcool, né? Não importa se é doce, azedo, vermelho, branco. Álcool, é a droga venenosa do álcool. Então uma pessoa presa ao alcoolismo, não importa que desculpa ela dê, tá? Ela não consegue liberar nem ela do álcool. Outro dia eu vi, né? Estava ouvindo num rádio aí, não é eu que estava ouvindo, eu estava passando, e aí o cara estava rezando, olha, vamos orar para o fulano, porque ele está se degradando no alcoolismo, mas o cara que estava rezando bebe álcool, bebe vinho, como que ele vai salvar o outro? O cara que fuma, manda o outro parar de fumar? É hipocrisia isso. O cara não, ninguém pode dar o que não tem. É uma loucura isso. Então, o cara é depressivo e está rezando para o outro sair da depressão. Ah, mas que palhaçada que é essa? Sai você da depressão, depois você libera o outro da depressão. Um louco quer fazer o outro são. Não, aí não dá certo. Então, quem está certo? Quem vive em paz, feliz, satisfeito, sem medo, sem ansiedade, sem lamentação, sem estresse, sem depressão. Quem é esse? Esse é um verdadeiro representante de Deus, porque ele conheceu a verdade absoluta e a verdade liberou ele. E ele liberado pode liberar outras pessoas. Ninguém pode dar o que não tem. Então é assim que funciona. E a única religião que eu conheço que liberta todos os seus seguidores de medos, ansiedades, estresse, depressão e uma lista que não acaba mais é o Hare Krishna da ISKCON. Pode ser que existam outras. Pode ser que tenha pessoas assim. Então você faz o teste. Você convive. É porque falar, todo mundo fala, tá? Falar é fácil. Então você convive. Por isso que antes de escolher um mestre espiritual, a pessoa deve conviver com um mestre espiritual por um ano. Um ano mais ou menos, né? No mínimo. Por quê? Aí você estuda o mestre espiritual que você escolheu e o mestre espiritual estuda você para ver se ele vai te aceitar como discípulo. Tudo a ver, Bimala, tudo a ver. É tudo a ver, conversa. Quem, essa pessoa autorizada, qualificada e competente, só está num lugar, numa sucessão discipular de Deus. Tá? De pessoas autorizadas. Tem quatro sampradayas, tem quatro religiões autorizadas no mundo. Aqui no Brasil, que eu saiba, só tem uma, né? Que eu saiba, tá? Só tem uma. No mundo só tem quatro. Quatro religiões autorizadas, de pessoas autorizadas e qualificadas para transmitir a verdade absoluta, o conhecimento completo e perfeito sobre Deus. Tá? Então é assim. É assim que a banda toca. Então não se engane. Pessoa fala bonito, se veste bonito, mas como que é o acreditado? Como que é, Bimala? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Você é mais velho que andar para frente, mas é verdade, né? Túmulo caiado, né? Parece bom, parece calmo, parece feliz, parece iluminado, só parece. Mas, na verdade, é mais um dos residentes do inferno. Tá bom, já parei de falar. Ai, não é fácil, não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, tá vendo? Não é qualquer um Bhagavad Gita, não é qualquer Bhagavad Gita, é O Bhagavad Gita, como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra nele, nesse site, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Já cliquei, já abriu, está abrindo. É a melhor internet do mundo, a mais rápida do mundo, está abrindo, abriu. Já apareceu a coleção Shri Mahabhagavatam, por ano imaculado, você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Desce mais quatro livros que você encontra aí, o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Cadê, Bimala? Desceu demais. Ah, tá aqui, ó. Esse aí você encomenda uns dois ou três. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos falar do aniversário. Depois. Ah, já tá atrasado mesmo? Tá, sim, senão... É, eu sou o culpado, eu não lembrei a senhora. Minha culpa é não lembrar a senhora. Bom, então vamos falar do Tour 2021 do Krishna Fest Brasil com Mahavishnu Swami e o grupo Harinam Aruti. Isso mesmo, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar a letra, Bimala, aumentar a letra aqui, pronto. O movimento Hare Krishna do Sul do Brasil tem a alegria de anunciar que os convidados especiais, Sua Santidade Mahavishnu Swami e o alegre e inspirador grupo Harinamaruti, estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos em... sabe onde hoje? Neste dia 10... Dia 10, Camboriú. É, eles estão em Camboriú neste dia 10. E depois, nos dias 11 e 12, em Itajaí. Todos estão super convidados. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedora. Os devotos do Sul estão aguardando vocês. Isso mesmo, viu? O convidado especial dos Hare Krishnas do Sul, Mahavishnu Swami, é natural do Reino Unido e discípulo direto do fundador Acharya da ISKCON, Srila Prabhupada. Ele ingressou no movimento Hare Krishna como monge renunciado em 1971 e desde então vem dedicando-se incansavelmente à propagação da consciência de Krishna nas ruas do mundo. Nós vimos no Facebook, já tem, né? No Facebook os devotos postam eles cantando e dançando nas ruas, nas praias. É isso aí, Bimala. O Swami é muito incrível, né? Você vê, muito estático. Eu já vi uma aula dele aí pelo Facebook, os devotos do Sul colocaram. E mais informações você pode obter no telefone WhatsApp DDD 48 98837 6294. DDD 48, telefone 98837 6294, ou com os devotos do templo da ISKCON do Sul mais próximo de você. Está aqui os Facebook deles, né? Aí, facebook.com, né? Hare Krishna Curitiba, direto. Hare Krishna Itajaí. Hare Krishna Floripa. E ISKCON Porto Alegre. Qualquer dúvida, informações, perguntas, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Ou direto com eles no telefone DDD 48 98 837 6294. Todos estão convidados a filmar, fotografar, cantar e dançar, né? E participar dessa associação santa, né? Associação de santos, pessoas santas de verdade. É santo que não bebe, não fuma, não joga, santo de verdade, que não faz sexo fora do casamento. Santo de verdade, né? No padrão védico. Onde eu estava aqui? Ah, o aniversário, Bimala. Tá vendo? Você já atrasou o aniversário, agora tá bom. Então, sabe quem fez aniversário neste dia 9, Bimala? Foi Sua Santidade Dhanvantari Swami. Mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus. Parabéns para ele, né, e para os discípulos dele. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narottama. O que é isso aqui? Ah, não é nada não, Bíblia. Ah, desculpe, é verdade, eu esqueci. Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Quando o rei Purandjana foi abraçado por Kalakanya, perdeu gradualmente toda a sua beleza. Tendo sido muito viciado em sexo, tornou-se muito pobre em inteligência e perdeu toda a sua opulência. Sendo destituído de todas as suas posses, foi conquistado à força pelos Gandharvas e pelos demônios. Quando alguém é atacado pela invalidez da velhice e ainda assim é viciado em gozo dos sentidos, ele perde gradualmente toda a sua beleza pessoal, inteligência e boas posses. Deste modo, ele não pode resistir ao forte ataque da filha do tempo. Calma, estou ladinho da página. O rei Purandana então viu que tudo em sua cidade fora desbaratado e que seus filhos e netos, servos e ministros, todos gradualmente opunham-se a ele. Percebeu também que sua esposa tornava-se cada vez mais fria e indiferente. Quando um homem torna-se inválido, seus sentidos e órgãos se enfraquecem, ou, em outras palavras, fogem de sob seu controle. Tá, Bimala, é que eu nunca vi uma colocação assim. É, eu sou ruim de serviço, né? Vou ler de novo aqui. Ou, em outras palavras, fogem de sob seu controle. Os sentidos e objetos dos sentidos, então, começam a fazer-lhe oposição. Quando uma pessoa está nesta condição aflita, mesmo seus membros familiares, filhos, netos e esposa, tornam-se desrespeitosos. Eles já não se submetem mais ao comando do dono da casa. Assim como desejamos usar nossos sentidos para o gozo dos sentidos, os sentidos reciprocamente também precisam da força do corpo. Um homem mantém uma família para desfrutar, e do mesmo modo os membros familiares exigem desfrute do chefe de família. Se não recebem suficiente dinheiro dele, ficam desinteressados e ignoram suas ordens ou desejos. Como o Prabhupada fala, né? Ninguém dá ouvidos a um homem pobre, né? Tudo isso se deve ao fato de alguém ser avarento, kripana. Esta palavra kripana, usada no sexto verso, está em oposição à palavra brahmana. Sob a forma humana de vida, devemos nos tornar sacerdotes brahmanas, o que significa que devemos entender a posição constitucional da verdade absoluta, do Brahman, e então nos ocupar em seu serviço prático e amoroso como devotos de Deus. Obtemos esta oportunidade sob a forma de vida humana, mas se não nos utilizamos dela apropriadamente, nos tornamos avarentos, kripanas. Avaro é aquele que ganha dinheiro, mas não o gasta adequadamente. Não gasta o dinheiro para Deus, nem com os devotos de Deus, né? Esta forma de vida humana destina-se especialmente à compreensão do Brahman, a nos tornarmos sacerdotes brâmanas, e se não a utilizamos apropriadamente, permanecemos avarentos. De fato, podemos observar que quando alguém tem dinheiro, mas não o gasta, ele permanece avarento e nunca é feliz. Os chamados ricos, né? Parece que estão na miséria, né? Eles fazem contas de centavos, né? E só pensam neles. Já que a pessoa não serve Deus, nem os devotos de Deus, ela deve, pelo menos, não só pensar nela, né? Tentar ajudar alguém, né? Pelo menos fazer alguma atividade piedosa. De modo semelhante, quando a inteligência de alguém é desperdiçada devido ao gozo dos sentidos, ele permanece avarento por toda a sua vida. Calma, estou ladeando a página. Vendo que todos os seus membros familiares, parentes, seguidores, servos, secretários e todos os demais haviam se voltado contra ele, o rei Purandana ficou deveras muito ansioso. Mas ele não podia neutralizar a situação porque estava inteiramente dominado por Kalakanya. Quando um homem se torna fraco devido ao ataque da velhice, os membros familiares, servos e secretários não se importam com ele, então ele é incapaz de neutralizar isto. Assim, experimenta cada vez mais ansiedades e lamenta-se por sua terrível condição. Não apita mais nada, né? Calma, Bímola. Estou ladeando a página aqui. Os objetos de prazer tornaram-se insípidos pela influência de Kalakânia. Devido à continuação de seus desejos luxuriosos, o rei Purandjana ficou muito pobre em tudo. Assim, ele não entendia o objetivo da vida. Contudo, ainda sentia muita afeição por sua esposa e filhos e preocupava-se em mantê-los. Esta é exatamente a posição da civilização atual. Todos se dedicam a manter o corpo, o lar e a família. Consequentemente, todos ficam confusos no fim da vida, desconhecendo o que é a vida transcendental e qual é a meta da vida humana. Numa civilização de gozo dos sentidos, não pode haver vida transcendental, porque as pessoas pensam apenas nesta vida. Embora a próxima vida seja um fato, nenhuma informação é dada a respeito dela. As pessoas só pensam em desfrutar, né? Vida material, vida do corpo e da mente. No máximo no plano mental, né? Se não está preocupada com o corpo, está no plano mental, mas nunca no plano transcendental. Não tem informação, né? Como o Prabhupada acabou de falar. A cidade do rei Purandjana foi dominada pelos soldados Gandharvas e os demônios. E embora o rei não quisesse deixar a cidade, viu-se obrigado pelas circunstâncias a fazê-lo, pois fora derrotado por Kalakânia. A entidade viva, nós, né? Separada da companhia da Suprema Personalidade de Deus, procura desfrutar deste mundo material. Dá-se-lhe a oportunidade de desfrutá-lo numa espécie de corpo em particular, começando com o corpo de Brahma até o corpo de um micróbio. A história védica da criação nos dá a entender que a primeira criatura foi o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, o qual criou os sete grandes sábios e outros progenitores da humanidade para aumentar a população universal. Assim, toda entidade viva, de acordo com o karma, seus desejos e atividades passados, obtém uma espécie de corpo em particular, desde o de Brahma até o de um micróbio ou verme no excremento. Graças ao longo contato com uma classe específica de corpo material e também graças a Kalakânia e a sua ilusão, a pessoa apega-se excessivamente a algum corpo material, apesar de ele ser uma morada de dores. Mesmo que alguém tente separar um verme do excremento, o verme não terá vontade de sair, ele voltará ao excremento. De modo semelhante, o porco geralmente vive num estado muito imundo, comendo excremento, mas se alguém tenta afastá-lo de sua condição e dar-lhe um bom lugar, o porco não gostará disto. Dessa maneira, se estudarmos todas e cada uma das entidades vivas, observaremos que elas recusarão ofertas de uma posição mais confortável. Embora o rei Purandjana fosse atacado por todos os lados, ele não tinha vontade de deixar a cidade. Em outras palavras, a entidade viva, qualquer que seja a sua posição, não quer abandonar o corpo. É, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer viver para sempre, mesmo nessa carcaça baleada, mesmo caindo aos pedaços, né? Literalmente apodrecendo neste mundo material, quer ficar dentro desse corpo podre. Porém, ela será forçada a abandoná-lo, porque, afinal de contas, esse corpo material não pode existir para sempre. A entidade viva deseja gozar do mundo material de diferentes maneiras, e por isso a lei da natureza permite que ela transmigre de um corpo a outro, exatamente como uma pessoa transmigra do corpo de um bebê ao de uma criança. ao de uma criança ou de um menino, ou ao de um jovem e ao de um adulto. É, a gente vive trocando de corpo, né? A cada 7 anos a gente troca de corpo completamente. Este processo acontece constantemente. Na fase final, quando o corpo grosseiro fica velho e inválido, a entidade viva reluta em abandoná-lo, apesar do fato de que ele não é mais útil. Embora a existência material e o corpo material não sejam confortáveis, por que a entidade viva? É uma pergunta, né? Por que a entidade viva não quer partir? Oh, meu filho, minha filha, meu netinho, minha netinha, eu não posso ir embora, eu não posso morrer, eu não posso largar eles, quem vai cuidar deles, né? Quem sempre cuidou. Logo que alguém obtém um corpo material, precisa trabalhar muito arduamente para mantê-lo. Pode ser que se ocupe em diferentes campos de atividades, mas, qualquer que seja o caso, todos precisam trabalhar muito arduamente para manter o corpo material. Infelizmente, a sociedade não tem informação a respeito da transmigração da alma. Uma vez que a entidade viva não tem esperança de entrar no reino transcendental de vida eterna, bem-aventurança e conhecimento, ela quer se aferrar a seu corpo atual, mesmo que ele seja inútil. Consequentemente, a mais elevada atividade beneficente neste mundo é a propagação do movimento para a consciência de Krishna. Este movimento está dando à sociedade humana informações sobre o reino de Deus. Para aqui. Tá bom, Bimala. A informação mais valiosa que existe, né? O verdadeiro conhecimento. Conhecimento que é eterno e não verdades relativas. Que hoje é verdade e amanhã é mentira. Ou amanhã nem existe mais, né? É, essas coisas materiais são assim, não existiam no passado, nem vão existir no futuro. Tá bom, então vamos parar aqui onde está se falando do movimento Hare Krishna, que está dando à sociedade humana informações sobre o reino de Deus. Informações verdadeiras, e não especulações. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, por Ano Imaculado, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha, não, na quarta linha, desculpem, a Bimala fica mudando aqui e eu me perco. Na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros Novos. Aí tem que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por Ano Imaculado. Você clica aí, já vê os livros disponíveis, já encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar, Bimala, vamos cantar o mantra que se canta antes de ler o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Bom, estamos lendo o livro Krishna. Paramos exatamente aqui onde está se falando das bênçãos dadas por semideuses como o Senhor Shiva. Mau negócio. Só as pessoas menos inteligentes querem isso. Quanto às bênçãos dadas por semideuses como o Senhor Shiva, há o seguinte incidente histórico citado por grandes sábios. Certa vez, o Senhor Shiva, depois de dar bênção a um demônio chamado Vrikasura, o filho de Shakuni, enredou-se numa posição muito perigosa. Vrikasura procurava por uma bênção e tentava decidir sobre quais das três deidades presidentes adorar a fim de obtê-la. Nesse meio tempo aconteceu que ele encontrou o grande sábio Narada e o consultou sobre quem ele deveria se aproximar para alcançar resultados rápidos para sua austeridade. Os demônios, os ignorantes querem tudo na hora, né? Tudo para ontem. Ele inquiriu: das três deidades chamadas Senhor Brahma, Vishnu e Senhor Shiva, qual é a que fica mais satisfeita rapidamente? E Narada pôde entender o plano do demônio e ele o aconselhou: olha, melhor você adorar o Senhor Shiva, então você obterá rapidamente o resultado desejado. Mas o Senhor Shiva é muito rapidamente satisfeito e muito rapidamente dessatisfeito também. Por isso, tente satisfazer o Senhor Shiva. Narada também citou casos quando demônios como Ravana e Banassura enriqueceram com grandes opulências simplesmente por satisfazer o Senhor Shiva com preces. Porque o grande sábio Narada era ciente da natureza do demônio Vrikasura, ele não o aconselhou a se aproximar de Vishnu ou do Senhor Brahma. Pessoas como Vrikasura, que estão situadas no modo material da ignorância, não podem aderir à adoração de Vishnu. Desculpem. Depois de receber instrução de Narada, o demônio foi para Kedaranatha. O local de peregrinação de Kedaranatha ainda existe perto de Kashmir. É quase sempre coberto por neve, mas parte do ano, durante o mês de julho, é possível ver a deidade e os devotos vão lá oferecer os seus respeitos. Kedaranatha é para os devotos do Senhor Shiva. De acordo com o princípio védico, quando algo é oferecido para as deidades comerem, é oferecido num fogo. Por isso, um sacrifício de fogo é necessário em todas as cerimônias. É especialmente afirmado nas escrituras autorizadas que deuses devem ser oferecidos algo para comer através do fogo. Faltou alguma palavra aqui. É necessário, tá? É especialmente afirmado nas escrituras autorizadas que deuses, que há deuses, né, devem ser oferecidos algo para comer através do fogo. O demônio Vrikasura foi para Kedaranatha e acendeu um fogo de sacrifício para agradar o Senhor Shiva. Depois de acender o fogo, no nome do Senhor Shiva, ele começou a oferecer a sua própria carne. Ao cortá-la de seu corpo para assim satisfazer o Senhor Shiva. Aqui está um exemplo de adoração no modo da ignorância. No Bhagavad Gita, diferentes tipos de sacrifícios são mencionados. Alguns sacrifícios são no modo da bondade, alguns sacrifícios são no modo da paixão e alguns são no modo da ignorância. Existem diferentes tipos de sacrifícios e adoração porque existem diferentes tipos de pessoas dentro deste mundo. Porém, o sacrifício último, a consciência de Krishna, é a yoga mais elevada e o sacrifício mais elevado. Como confirmado no Bhagavad Gita, a yoga mais elevada é pensar sempre no Senhor Krishna dentro do coração, e o sacrifício mais elevado é executar o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna. No Bhagavad Gita está afirmado que adoradores dos semideuses perderam sua inteligência, como será revelado mais tarde neste capítulo. Vrikasura queria satisfazer o Senhor Shiva por um objetivo materialista de terceira classe, que era temporário e sem benefício real. Os demônios ou pessoas dentro do modo da ignorância aceitam essas bênçãos dos semideuses. Em completo contraste com esse sacrifício nos modos da ignorância, o processo de adoração a Deus no altar é muito simples. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que ele aceita de seu devoto mesmo uma pequena fruta, uma flor ou um pouco de água, que podem ser conseguidos por qualquer pessoa pobre ou rica. É claro, aqueles que são ricos, não se espera que ofereçam apenas um pouco d'água, um pequeno pedaço de fruta ou uma flor ou uma folha para o Senhor Krishna. Um homem rico deve oferecer de acordo com sua posição. Mas se acontecer do devoto ser um homem muito pobre, o Senhor Krishna aceitará mesmo a oferenda mais escassa. A adoração do Senhor Vishnu ou Krishna é muito simples e pode ser executada por qualquer um neste mundo. Mas a adoração no modo da ignorância, como exibida por Vikrasura, não é somente muito difícil e dolorosa e também uma inútil perda de tempo. Portanto, o Bhagavad Gita diz que os adoradores dos semideuses são desprovidos de inteligência. Seu processo de adoração é muito difícil e, ao mesmo tempo, o resultado obtido é oscilante e temporário. Apesar de Vikrasura continuar seu sacrifício por 6 dias, ele estava, mesmo assim, incapaz de ver o Senhor Shiva pessoalmente, que era o seu objetivo. Ele queria vê-lo face a face e pedir a ele uma bênção. Aqui está outro contraste entre um demônio e um devoto. Um devoto é confiante que qualquer coisa que ele ofereça à forma de Deus no altar em serviço prático e amoroso, pleno, é aceita pelo Senhor Krishna. Mas um demônio quer ver a sua deidade adorada face a face para que possa tomar a bênção diretamente. Por isso, um devoto é chamado de akama, em português, livre de desejo. E um não devoto é chamado de sarvakama, ou desejo de tudo. No sétimo dia, o demônio Vikrasura... Cadê onde eu estava? No sétimo dia, o demônio Vrikasura decidiu que deveria cortar a sua cabeça e oferecê-la para satisfazer o Senhor Shiva. Assim, ele tomou um banho num lago próximo e, sem secar o seu corpo e cabelo, preparou-se para cortar a sua cabeça. De acordo com o sistema védico, um animal que é oferecido como um sacrifício tem que ser banhado primeiro, e enquanto o animal ainda está molhado, ele é sacrificado. Quando o demônio estava assim, preparado para cortar a sua cabeça, o Senhor Shiva ficou muito comovido. Essa compaixão, entretanto, é um sintoma da qualidade da bondade. O Senhor Shiva é chamado Trilinga. Parar aqui, Bhima. Onde vai se explicar mais sobre o Senhor Shiva e qual a decisão que Shiva tomou, né? Se deixou o demônio cortar a cabeça, se deu a benção, o que que ele fez, o que que aconteceu. Tá bom, então tá, vamos parar, já deu tempo, né? Então tá bom. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Desce mais, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Agora aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio,